Então é assim que a vida faz, e sempre haverá um fim. Um plano rápido ou um plano longínquo do horizonte, e os créditos, os personagens se revelam, atores no aplauso final. E pra cada interpretação, o que lhe for proporcional. Proporcional.